ZYI-775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. 17 horas e 18 minutos. Agora vamos à sequência do Fundo do Baú. Nesta sequência do Fundo do Baú, vamos ouvir duas raridades musicais com o inesquecível Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião. Inicialmente, vamos ouvir composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Macapá. Calça de homem me disse, vai meu filho, vai trabalhar. Desde então que eu toco e canto, meu filho, olha me ajudar. Com baião, seridó, balanceio, fiz o meu Brasil dançar. Só faltava mostrar essa dança que eu vou apresentar. Eita, seu mano, que bom, que bom, que bom de dançar. Eita, seu mano, que bom, que bom, que é o Macapá. Eita, seu mano, que bom. Que bom de dançar. Eita, chamando, que bom.